cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Eu costumo dizer que sou uma pessoa afortunada. Entre várias coisas, uma das maiores fortunas que tenho é poder, em antecipação, ouvir alguns discos que só mais tarde estarão para edição e para venda. E há alguns que nos deixam, de facto, maravilhados. É o caso. Já em off tive a oportunidade de dizer à nossa convidada, de que já vou dizer quem é, de que ainda estou sobre o efeito de ter ouvido a quente o disco, portanto, o que não me dá algum distanciamento que seria interessante para ser imparcial na entrevista, mas dificilmente o conseguiria ser, porque estamos a falar de Zamor Eletro, o seu segundo disco, uma banda que, de algum modo, me deixou muito satisfeito com o Caio Carmo e a Trindade, e isso não é só comigo. Recordo que o disco, quando saiu, já na altura, entrou logo para o quarto lugar no Top Vendas Nacional, e reportamos isto em abril de 2011, sendo que nós em maio de 2011 falávamos então com Marisa Lins. E é hoje, novamente, temos ao telefone a Marisa Lins para falarmos desta evolução ou revolução, já vamos fazer a pergunta. Um novo disco de Desamor Eletro, que em antecipação em agosto começamos aqui a passar o tema à nossa casa e que agora, felizmente, já podemos divulgar todo o álbum, embora quando estamos a gravar, e temos que ser sinceros com os nossos ouvintes, ainda o disco não está para venda. Daí a razão da minha felicidade que há pouco falei. Olá, Marisa, bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova. É sempre um prazer com que a recebemos, ainda que seja à distância do telefone, mas um dia deste vamos redimir-nos e estar consigo, naturalmente. Claro que sim, pessoalmente. Olá a todos. Ora bem, está feita a introdução para este evolução ou revolução. Até porque, ainda que não tenha disco físico à minha frente, tenho aqui, já pode-se ver a capa e tudo aquilo que lá vem dentro escrito, e o revolução vem com o R ao contrário. É para precisamente ter a possibilidade das pessoas lerem das duas maneiras. Sim, é um bocadinho uma revolução. Nós vemos a palavra revolução, se calhar às vezes tem um bocadinho um sentido ou uma conotação um bocadinho negativa. Quer dizer, quando há uma revolução é porque as coisas não estão realmente bem. Quando há uma evolução, também há uma mudança, mas parece que à primeira vista parece ser mais positivo, porque é uma evolução. Eu acho que esta revolução nossa agora tem a ver com sermos uma banda ou erguermos uma bandeira de revolucionários ou de... não queremos de todo seguir este caminho, nem essa a nossa intenção. Esta revolução é uma revolução mais emocional, mais musical e também social. Isto porque é impossível para nós não ficarmos afetados ou não vermos o que se passa à nossa volta e depois na nossa vida, quando vamos compor ou quando vamos escrever, não passar isso para as músicas, porque tu escreves e tu compões aquilo que tu sentes, portanto é normal que haja também uma revolução dentro de nós, e essa revolução não tem necessariamente que ser má. Foi de tudo o que passámos durante estes 2 anos e meio. Houve uma evolução realmente grande, achamos nós, da nossa parte, enquanto pessoas, enquanto músicos, e queremos que continue a haver uma revolução, tanto para o Zamor Eletro como para toda a gente, para o amor, basicamente. Eu risco aqui a dizer-lhe uma coisa: isso também não tem a ver um pouco com a maternidade? Pode ter a ver, há uma revolução aqui, eu acho, como eu estava a dizer, emocional. Uhum. Não é? Tudo na nossa vida mudou muito nos últimos 2 anos e meio. Apesar de já ser mãe há 5. Mas todos os dias para mim são uma revolução. Claro. Até porque quem tem filhos tem uma revolução diária. E é só uma menina. Quando chegar à fase como eu estou, de 3, depois lá falaremos. Ai, meu Deus, ainda não estou preparada para isso. Não estou. Não estou, que a minha dá muito trabalho. Tem muita energia, não sei o que é que acontece aos meninos de hoje em dia. Bem, essa muita energia, eu vou dizer assim, a quem é que ela sairá? É pá, pois, também é verdade. Também é verdade. Ela, nós as duas juntas não é fácil. que diga ao pai. Mas... Exato, pronto. É só meninas cá em casa e ele. E olha, o que é que ela há de fazer? Tem que se aguentar, não é? Pronto. Acordou a flor país. Tu vais amar Beatriz. És magia, amor puro em movimento, borboleta viajante. Sim, és tu, amor. Tudo em ti é mais brilhante, pedra rara, arte, espanto. És o sol que aquece o inverno. Sim, és tu, o amor. Tenho aqui também uma indicação do concerto para o dia 29 de outubro. Sim. Do CCB, sendo certo que quando for esta emissão para o ar, já passou. E, mas nesse placard assim, em que se fala deste concerto do CCB, diz assim: Marisa Liz, Tiago Paes Dias, Ruiz Rechena e Ricardo Vasconcelos juntam-se mais uma vez para nos trazer a coragem que lhes vai na alma. Hoje, ser música em Portugal também tem muito de coragem. Eu acho que ser música em qualquer lado. Eu acho que ser qualquer coisa, em qualquer lado, é preciso coragem. Não é só ser músico, é... Eu acho que o facto de tu seres tu e fazeres aquilo que tu gostas, em qualquer sítio do mundo, é preciso coragem. E realmente só se faz e só se demonstra aquilo que nós gostamos profundamente quando fazemos com alma. Uhum. Quando se está amorfo na vida, não é? Completamente. Eu acho que quando se é para atirar, é para se tirar de cabeça e é para acreditarmos realmente na vida que queremos ter. O que é que temos que fazer para chegar lá, de uma forma calma, com bom senso, como é óbvio, não é? Eu acho que a alma, como é óbvio, a música e tudo que envolve a arte, geralmente nós temos que pôr a nossa alma nisso, e ainda bem que assim o é, porque senão não sentiríamos as coisas que sentimos. Mas eu acho que isso abrange quase tudo. O que qualquer pessoa, abrange quase todas as profissões. Acho às vezes um bocado injusto eu poder dizer na minha profissão que meto a alma no meu trabalho, quando isso é possível fazer em todo lado, em todas as profissões. E eu acho que quando disseram isso aí, é basicamente que nós damos tudo de nós. Tanto no primeiro como neste segundo disco, nós demos tudo nós. Mais uma promessa, mais um dia duro. forma de te procurar. A saudade não dá tréguas, pede o sopro de ar para em mágoas repousar. Se eu falar, talvez tu negues, me chamas a dançar, sinto o corpo a voar. Só é dor se for vontade me agarrar, só é fogo se queimar, só é felicidade enquanto durar, só é fogo se queimar. Só mais um momento, lamento muito tempo, tanto tempo a mais, mais que um sentimento, mais que o segredo. Da criação deste novo álbum, que é um álbum onde grande parte das letras tem o cunho da Marisa Lias, mas vem aqui chamar realmente os amigos de longa data, o Jorge Cruz e o Hélder Moutinho. O Hélder Moutinho já vem do tempo de Dona Maria, portanto a ligação à HM Música, não é? Exatamente. E o Jorge Cruz vem, um homem que também já aqui convidámos várias vezes a Boa Nova e que hoje anda pelos Diabo na Cruz e que vem aqui assinar dois temas. Houve a necessidade de ter estes amigos para a criação deste disco? Necessidade, entre aspas, não é? Não, necessidade não houve. Aquilo que houve foi... Nós temos uma vontade grande e sempre o tivemos, até pela forma como iniciámos a banda, porque nós não éramos Amor Eletro, antes de sermos Amor Eletro tínhamos outra banda de versões, de bares, e sempre tivemos a vontade de partilhar o palco, de partilhar as músicas, de partilhar composições e letras. Não há uma necessidade, nós poderíamos ter feito como o disco sozinhos, tínhamos material para isso. Simplesmente aquilo que nós queremos sempre é o melhor disco possível. E às vezes o melhor disco possível não tem que ser inteiramente feito por ti. Às vezes o facto das coisas não serem nossas, há umas que são melhores, há outras que há pessoas que tornaram aquilo ainda melhor, e eu acho que isso é de aproveitar. E o Jorge, nós tínhamos tido o exemplo no primeiro disco, de Amor Eletro, o Jorge é fantástico. O Jorge escreve como eu nesta geração vejo pouca gente a escrever. Aliás, nós costumamos lhe dizer que ele é o nosso Ari dos Santos, porque ele tem realmente uma capacidade fora do normal. Na minha opinião e na nossa opinião enquanto banda, né? Por isso é que o convidamos com tal agrado. E o Jorge aceita de imediato fazer as letras que tiver que fazer, até porque nós nos damos muito bem. E isso é o outro lado também, é porque nós convidamos amigos para partilharem as coisas connosco. Claro. E pessoas que nós admiramos, como é óbvio. O Hélder já é uma relação antiga, já há uma amizade longa e uma admiração comum também pelo trabalho do Hélder e pela forma de escrever dele, pela forma de compor. E não quisemos este disco, porque a nossa composição acontece, imagina, nós temos uma canção feita harmónica e melodicamente. Eu às vezes digo, eu faço esta letra ou faço aquela. Há músicas que eu ouço rapidamente e que digo, eu acho que isto não é música para eu fazer a letra. Acho que quero cantá-la com a mensagem de alguém. E as coisas também são vistas um bocadinho por aí. E eu acho que isto vai acontecer sempre. Esta partilha de letras e de composições vai acontecer sempre. E ainda bem, porque nós ficamos muito felizes com isso. Sim, o termo que usava de necessidade precisamente era a vossa vontade. Mais vontade do que necessidade, não é? Muita vontade. É a vontade também, como fazemos às vezes ao vivo, como fizemos no Coliseu, de convidar os nossos amigos para irem tocar connosco, para irem cantar connosco, e basicamente partilhar. A música é para partilhar, é uma coisa que é para partilhar, não é para ficar só para ti. E eu acho que nós temos essa noção, e então tentamos ao máximo viver isto à séria. E para viver isto à séria é partilhar isto com o número maior de pessoas possível, para que as coisas quase que passa de pessoa para pessoa. E há aqui, de repente, no jantar onde nós vamos comemorar a saída do disco, em vez de sermos 5, já somos 30. E esse lado emocional e de partilha é algo que nos cativa muito enquanto banda. Pois bem, e é uma banda, convém dizê-lo, que ainda trabalha com o antigo acordo ortográfico, portanto ainda temos a banda Electro. Exatamente, nós não quisemos mudar. Nas noites frias. um mundo de emoções. Acenda a chama que te acorda o coração ao redor do teu olhar. Há pouco falava aqui do conjunto de amigos que se juntam em palco também, e eu tenho, sem querer destacar, mas falo em vários nomes, mas de pessoas que vieram a colaborar neste disco também, e começo aqui por um tema que gostei bastante. Eu tenho o feitio de, quando estou a ouvir um disco, querer escolher para mim as que mais gosto. Sim. E então ouvi a primeira e disse, mas gosto muito desta. E ouvi a segunda, e a terceira, e a quarta, e chego ao final e gostei de todas. Portanto, o que torna tudo difícil. E então quero destacar uma, assim, pelo tamanho. Diz-se que em rádio tu que tem mais 3 minutos não passa. Portanto, vamos então dizer assim: A Vida Mudou tem 6 minutos e qualquer coisa. É um tema que está fora de série também, e onde tem a magnífica participação do Carlos Lopes. E é por aí que vou. Que é um nome que ultimamente, o Homem do Acordeão, que, enfim, da Roda de Choro, da Rua da Lua, que várias, já várias bandas aqui falaram dele, o Luís Caracola há poucos dias, também na semana passada o Jorge Vadio, o Paulo Gonzo, o Rivoloso, etc. É um excelente músico. É, de facto, um excelente músico. Sim. Do acordeão. Música e pessoa também. Não conheço pessoalmente, mas isto para dizer que vocês vêm convidando várias pessoas também para a interpretação, e, pelo que percebi, também tem interesse que elas em palco apareçam. É, uma vez mais, queria congregar não os 5, mas esses tais 30 que ainda há pouco falou. Há coisas que nós conseguimos e que se tenta. Se nós quiséssemos fazer, eu digo-te assim, deixa-me. Nós fizemos tudo o que queríamos neste disco. Tudo. Com as limitações que há de tempo, com as limitações que há normais no trabalho de cada um. Mas fizemos, estamos muito orgulhosos deste disco e das participações que este disco tem. Como é óbvio, para nós era muito prazeroso conseguir levar toda a gente para palco sempre, mas isso torna-se impossível, como é óbvio. O Carlos, eu ainda não posso dizer se ele vai estar ou não no TCB, porque estamos a preparar isso, e também não posso dizer tudo, porque senão depois a banda dá-me na cabeça, não posso dizer tudo. E como é óbvio, tentamos ao máximo levar músicos para cima de palco que nós gostamos, que gostemos, e cantores e tudo mais. Neste caso, o Carlos é realmente um músico fora de série. É uma pessoa com uma sensibilidade muito grande musical. E tínhamos todo o prazer de partilhar o palco com ele. Só que só vai poder, só vão poder saber se ele vai ou não. Não, pronto, muito bem, está feito o desafio. Pronto, está feito o desafio. Isto tem a vantagem de que, apesar de, como disse há pouco, a conversa só sai no seu total no dia seguinte, vamos passando 3 sucessantes, portanto, este será um deles, para aproveitar que as pessoas se cativem a ir, então, conhecer esta revolução, precisamente, no CCB, no dia 29. Ontem vi-te sair sozinho, sem esperança. Ontem vi os teus feitos negros. Não gostas de mim. Mal quiseste falar comigo, nem quiseste beijar. Dos cabelos ao corpo, dor. Arrastei-me no quarto escuro. O amor não voltou. Mal quiseste falar comigo, nem quiseste beijar. Dos cabelos ao corpo antigo, fiz-me acreditar. Pode significar afeição, compaixão, inclinação, atração ou ainda apetite, paixão, satisfação, conquista, desejo, libido. O conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém ou com algum objeto que seja capaz de receber esse comportamento amoroso. É tido por muitos como a maior de todas as conquistas do ser. No entanto, eu disse há pouco que não queria destacar um nome porque todos eles merecem a melhor das considerações. Portanto, claro. Vamos aqui falar daqueles músicos que, de algum modo, participam aqui neste álbum. Depois temos o Jorge Cruz, o Hélder Motinho e depois dos músicos que participam no disco, temos a banda Amor Eletro, que neste disco, o Tiago Paes Dias, como produtor do disco, gravou todas as baterias e guitarras e sei lá mais o quê. E afins, exato. O Ricardo é o teclista da banda, portanto, claramente gravou os teclados. O Rui Rechena, o baixista, e eu cantei, pronto, com algumas vozes feitas pelo Tiago também, lá está mais uma vez, o Tiago também gravou coros. Exato. Já que falou em coros, dizem as boas línguas, que juntam um conjunto de pessoas para um dos temas. Quer-nos falar desse propósito? Esse tema, não, isso foi um momento realmente especial. Há um tema que se chama Amor Maior. Amor Maior, precisamente, que é o oitavo tema do álbum. Que foi feito já há algum tempo. E que no meio do tema há quase uma libertação de vozes de várias pessoas a cantar, ao qual nós pedimos a ajuda às pessoas que trabalham na Valentim. E então fomos buscá-las às suas secretárias e pusemos-las num estúdio, que foi uma primeira vez, como é óbvio, uma experiência nova para todos eles. Mas que foi emocionante ver, foi engraçado. Mas no final de contas, aquilo que aconteceu é que ficámos espantadíssimos, porque todos eles cantavam bem. Se calhar eram os critérios da admissão à Valentim Carvalho. Se calhar tem que tocar ou cantar bem ou qualquer coisa. Porque realmente correu muito bem. E mais do que ter corrido bem, e é isto que eu estava a explicar, mesmo que ficasse ligeiramente desafinado, mesmo que houvesse algum erro que se conseguisse ver, a intenção não era essa. Não é de estar tudo perfeito, a intenção realmente era partilhar e não pôr ali um coro profissional a fazer aquela parte, mas sim pessoas reais que não cantam no seu dia habitual e que a música dá tanto prazer a quem faz isto profissionalmente ou não, que quisemos misturar as duas, a parte profissional com os músicos profissionais e depois uma parte emocional só, claramente, com muita gente que nós conhecemos. Malta da Valentim, os técnicos que nos estavam a gravar. Epá, foi uma festa. Tenho que perguntar à Lola se participou. A Lola participou, sim, senhora. Então pronto. Claro que sim. A Lola tinha ali, super afinada, cheia de confiança a cantar. A Lola foi uma estrela. Exatamente. A Lola Coelho é o nosso contacto aqui da Rádio Barota com a Valentim e que, para já, prima pela simpatia. Portanto, agora fica a saber que também tem uma boa voz para cantar. Qualquer dia anda vai ir fazer um concerto. Exatamente. Estamos aqui a falar da questão da criação de disco, e há pouco disse e fixei que fizeram como quiseram, felizmente, claro que limitados pelo tempo, limitação também técnica, limitação financeira também, porque estas coisas, claro, as coisas não são dar pontapés, como dizia o meu pai, que não é dar um pontapé e fazer uma música, portanto as coisas não são assim tão fáceis, portanto não haja a ilusão de que está em casa de que se parece tão fácil quanto isso. Mas dizíamos há pouco, e porque falava também na questão dos covers, já vinham dos covers, embora parece-me que o termo cover será reducionista, para falar aqui nos dois temas que vocês revisitam. Um, Deus Tem Teresa, do Fernando Tordo, e o outro, No Teu Poema, de José Luís Tinoco. São aqueles temas que vocês vêm recuperar para fazer a vossa versão. Da razão pela qual acho que chamar de cover é muito reducionista, porque o tema vai muito além daquilo que era na sua versão inicial. Sim. É difícil para si escolherem os temas que gostam de incorporar num disco, neste caso na Revolução, nomeadamente os temas que querem redesenhar ou recantar? Isso. Eu acho que é difícil, mas é por um bom motivo. É porque nós temos tantos tão bons compositores, tão boas músicas no nosso panorama musical, de há tantas gerações, e agora também, e que temos sempre, e gostamos muito já desde a nossa banda de versões, que também não era uma banda de covers, porque nós fazíamos realmente versões dos temas, uhum. Epá, isso é algo que nos dá muito prazer, e que nós vamos continuar a fazer sempre. E é, realmente, torna-se complicado depois escolheres qual o tema. Neste caso, por acaso, até foi fácil nós escolhermos, porque nós funcionamos democraticamente enquanto banda. Portanto, se há alguém que não fique realmente feliz por a escolha de um tema, a gente não o faz. Temos a sorte dos quatro gostarmos mais ou menos das mesmas coisas, não é? Porque senão é fácil. É a perfeita democracia. É a perfeita democracia. É o que é que achas deste? Está tudo de acordo? É este tema que vamos fazer? Vamos para a frente. E No Teu Poema e O Adeus Tristeza são duas canções intemporais, composições fortíssimas, com letras que eu algum dia esperarei, sei lá, conseguir fazer, porque aquilo é também lá está, são tristes a sério, que têm uma capacidade que eu espero algum dia chegar um bocadinho de nada, que seja. E depois são pessoas que nós admiramos muito. Temos o prazer de conhecer o Fernando Tordo pessoalmente. Somos amigos, já estivemos com ele várias vezes. E há tanta coisa do Fernando Tordo que nós poderíamos tocar, que também ficará para outros discos. A minha vida tive palmas e fracassos. Fui amargura feita notas e compassos. Aconteceu-me estar no palco atrás do pão. Tive a promessa de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões. Esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores. Só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fiz viagens, ida e volta. Cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho no couplet para começar. Com muita força no refrão que é popular. mas outra vez a triste sorte não me sorriu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Fácil, bastava apenas escolher. Escolher-me a mim, pensei que isso era vaidade. Mas já passou, não sou melhor. Mas sou verdade. Não ando cá para sofrer, mas para viver. E o meu futuro há de ser o que eu quiser. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Apesar da pouco de vocês dizerem que há uma democracia entre vós, é que Amor Eletro é reconhecida por si. Sem desprimor, claro, pelas outras pessoas que fazem parte da banda, mas também um bocado, como dizia o Rui Veloso aqui uma vez, há sempre um que se chega à frente, portanto, que é o caso, a Marisa chega-se à frente e bem, portanto, e que tem uma maneira de estar em palco muito interessante, que faz com que, pela maneira de estar e pela sua voz, se reconheça logo Amor Eletro. Tem essa percepção? Sabes, como é óbvio, quando a voz qualquer que seja a voz, é a primeira ferramenta a chegar às pessoas. Uhum. É aquilo que chega em primeiro lugar às pessoas. Tudo o resto faz com que isto seja Amor Eletro. E acho que a junção nossa dos quatro faz com que isto seja Amor Eletro. Eu até costumo dizer isto ao vivo, porque há na sociedade instituída há não sei quantas décadas que se dá justamente ou injustamente mais importância ao vocalista ou quem está à frente. Como é óbvio, e isso é normal acontecer, porque é isso que acontece na sociedade, é haver esse destaque. Aquilo que eu posso dizer é que, apesar de haver esse destaque, e ainda bem que me estás a dizer isso e estás-me a dar um elogio no sentido do meu trabalho em Amor Eletro ser importante, mas eu acho que as pessoas só conseguem ver isso porque eles estão os três atrás de mim a dar-me esse brilho, porque senão seria muito mais difícil. Aquilo que eu te estou a tentar explicar é que a minha felicidade a cantar em palco, tudo aquilo que eu dou a gravar os discos e quando vou para palco, muito é influenciado pelo facto de eu ter estes três excelentes músicos a meu lado. E que nós não somos só, eles não são os músicos que me acompanham, nem pouco mais ou menos. A maior parte das vezes sou eu que os acompanho a eles. Há uma sonoridade de Amor Eletro e este segundo disco confirma-o. Portanto, há aqui uma linha de condutor entre o Caio Carmo e a Trindade, esta revolução, sim, que é identificativo não só por sua voz, mas identifica aquilo que é a sonoridade de Amor Eletro. Acham que já encontraram aquilo que é o vosso som? Este ano, no primeiro disco que encontramos, neste disco também encontramos, daqui para a frente eu não sei, porque tal como o disco se chama, é uma evolução. Muito bem. Há uma capacidade de se reinventar e é nisso que está a julgar, não é? É isso. É normal cada ser humano mudar. Não mudas a tua essência, provavelmente, mas vais mudando a forma de pensar, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz infeliz, na tua vida. E nós vamos nos alterando. E é normal que isso aconteça. Nós sim, mas o vosso ADN acho que está exposto nestes dois dias. Eu acho que é isso. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que o nosso ADN, até por sermos quatro músicos que temos várias influências, também temos a possibilidade de, num disco, reforçar mais uma influência do que outra. Que neste disco, por exemplo, continua a estar lá a parte pop, a parte eletrónica, a parte portuguesa, mas se calhar neste disco está um bocadinho mais assumida a parte rock. Que num disco, num terceiro disco, pode estar mais assumida a parte eletrónica. Mas eu acho que é isso que faz o som dos Amor Eletro, é essa fusão de estilos, que tu depois podes ir profundamente a mais um estilo ou não. Ou então fazer um bolo Amor Eletro e juntar, como temos feito, aquilo que os quatro têm dito. Como um trovão carregado de memórias, quis mostrar-te quem eu era. Tu não ligaste, saíste porta fora, eu fiquei à tua espera. Dançamos a dança final no esplendor do vendaval. Quando te vi, já eras um mendigo. Vergava a honra a meus pés. Pedias para eu ser só tua. Olhavas-me nua, sem porto de abrigo. Contigo fechei o postinho e deitei-me calma imperial no esplendor do vendaval. Portanto, eu nestes 7 anos que já lá vão deste programa, cá se fazem, cá se tocam, portanto, muito obrigado, em que temos, de facto, todas as semanas uma banda em destaque, eu raramente refiro isto, mas hoje não resisto a fazê-lo. Temos a noção de que nós importamos muito facilmente a música que vem lá de fora e reporto-me, no caso específico, também à música brasileira. que tem origem nesse país que muitos chamam de irmão. E temos também a ideia de que dificilmente conseguimos exportar a nossa música lá para fora. E são honrosas exceções, há pouco tempo falava nisso, com o Dom Jamus, que tem infelizmente tido as portas abertas daquele país, país imenso. Sim. Eu tenho pena que um disco como este tenha o espartilho de Portugal. E com isto quero dizer que somos um país pequeno, claro, o pequeno, espero que as pessoas não interpretem isto de maneira depreciativa, mas que temos a possibilidade de exportar esta música, basta que alguém nos abra as portas. Como é que acha, ou não pensam nisso, ou se pensam, como é que os Amor Eletro enfrentam essa capacidade de poder chegar lá fora? Eu acho que, em primeiro lugar, nós pensamos nas coisas com muita calma. Até porque na nossa vida sempre tudo aconteceu com muita calma. Nós somos músicos eu não vou dizer há muitos anos, porque senão parece... Senão tenho que dizer a minha idade, quase. Pode dizer... Não, estamos aqui à vontade, tenho 41 anos eu, portanto... Olha, já... vou fazer 31 agora, portanto, para a semana. Tenho mais 10 anos que a Marisa. Pronto. Para a semana, que já não vai ser para a semana. Sim, sim. Depois, pronto. Portanto, como passar, está a fazer anos. Exatamente. Assim. Sempre tivemos e estamos nisto há muitos anos e estudámos música e tocámos em muitos sítios e realmente quando aconteceu o que aconteceu com o Caio Carmo e a Trindade, aquilo que nós pensamos primeiro em tentar conquistar o nosso povo e o nosso país. Isso é, em primeiro lugar, é dar a nossa música no sítio onde nós vivemos. Depois, como é óbvio, tu queres que a tua música passe para o resto do mundo. Só que eu acho que nós temos uma capacidade que poucos povos têm enquanto portugueses, é que nós somos um povo que ouve música do mundo. Uhum. Nós temos essa capacidade, que eu acho que é uma coisa que nem raras pessoas pensam nisto. E é de ter orgulho. Nós somos um povo que tem, que consegue absorver várias culturas e várias línguas e reconhecer o talento em cada uma delas. E de pensar, ouvimos, calhar, música francesa, música africana, música brasileira, música espanhola, música italiana. Isso também, desculpe-me, muito próprio da miscigenação do que é o nosso país, não é? Porque... Exatamente. Uhum. Mas que acontece em outros países e depois, a nível cultural, isso não acontece. Uhum. Que se torna um bocadinho, às vezes, o caso do Brasil. O Brasil dão muito destaque à música que é deles, ou que é deles ou que é americano. Não tem grande abertura para a música vinda da Europa. E não é só o Brasil em que isto acontece. E como é óbvio, tem exceções e tens pessoas que adoram descobrir coisas do resto do mundo. Mas a nível de massa, aquilo que nós temos a oportunidade de nos apercebermos é que há uma... E aqui já estamos a entrar noutra conversa, não é? Numa conversa bem mais séria, musical. Uhum. É que há uma... Não há uma liberdade tão grande para ouvir o que vem de fora. Sim, vamos falar aqui, não uma, ainda que dentro das devidas aspas, de uma xenofobia cultural, mas assim. Sim, eu acho que... E torna-se às vezes complicado para nós furar esses mercados, porque se nós virmos bem, nós cá recebemos toda a gente. Exatamente. Nós cá temos os braços abertos. E bem, recebemos e bem, portanto, e bem. Temos essa vantagem ainda. De realmente encher os concertos dos artistas que vêm ao nosso país. E que é uma coisa que eu acho que é para ficarmos orgulhosos. Acho que é, claro que sim, claro que acho sim. Que é uma ligação à cultura mundial que é boa para nós, que só nos vai fazer bem. Nunca nos irá fazer mal. Abrir os teus horizontes. Acontece é que em muitos outros países não há essa abertura. E então torna-se um bocadinho, não quer dizer injusto, porque as coisas são como são, mas torna-se mais difícil tu chegares lá e furares aquele panorama. Talvez seja mais fácil para uma banda como os Amor Eletro ou para um som como o nosso, apesar de nós termos múltiplos comentários de pessoas brasileiras. Exato. A adorarem o nosso som. Só que é difícil tu chegares lá, é um nicho muito pequenino, até porque o Brasil é gigante. Portanto, tu até seres conhecido numa cidade é quase seres conhecido em Portugal. Claro, claro. É um colosso, não é? É um colosso. E eu acho que o nosso tipo de som tem pernas para andar, não só para Portugal, mas para todo lado, porque é feito com sinceridade, com honestidade e com música que eu acho que tem um lado que é só nosso. E que as pessoas poderiam, talvez, reconhecer um lado português na nossa música se nos ouvissem lá fora. E isso aconteceu até com o primeiro disco, e tivemos a sorte de ser a única banda a ganhar um prémio europeu no ano passado, das 10 bandas que ganharam, e nós fomos a única a cantá-la na língua materna. Exato. E eu acho que... E não foi por causa disso que se tornou difícil. Portanto, eu acho que a nossa língua não é um impedimento para nada. Bem pelo contrário. Epá, e se calhar o nosso som será mais fácil partir primeiro por Espanha, pela Europa, que são países que estão mais abertos a músicas que vêm de fora. Mas lá está, é sempre difícil porque tu estás num país que os meios que tu tens para conseguir isso não são fáceis. Nos outros países há muito apoio da cultura, há muito apoio para levar artistas reconhecidos no país deles a outros sítios e ir fazer uma promoção válida, mas para isso é preciso muita coisa que neste momento, neste nosso grande, pequeno país, não temos tido esse apoio. Eu lembro-me perfeitamente quando foi o Ziba Awards, que houve uma banda que antes de ganhar o prémio apareceu o presidente. Eu acho que foi o presidente, eu agora não quero dizer o país porque não me lembro, a dar os parabéns e a dizer obrigada por estarem a fazer com que a música do nosso país seja reconhecida. Pá, eu achei isto emocionalmente, aquilo não era o nosso país, não estavam a falar connosco e eu só me apetecia chorar. Porque foi de uma emoção, claro. e de um respeito. E por via do exemplo, não é? Devia, exatamente. E promover o exemplo das coisas que são feitas com seriedade e que passam lá para fora e que às vezes os outros reconhecem e nós mesmos não as conseguimos ver à frente. E com a vantagem que para fazer isso não é preciso chamar o álbum Revolution, nem ter o Our House. Para... Epá, não. Eu só preciso ser tu. Agora lembrei-me do Our House in the Middle of the Street. Sim. Mas de facto, basta sermos nós próprios para que isso aconteça. Agora eu acho que não temos qualquer tipo como é que eu ia dizer, de impaciência em relação a isso. Eu acho que tudo acontece como deve acontecer, nos tempos que têm que acontecer. E o facto de nós termos um país que nos deu uma carta branca para fazer aquilo que nós mais amamos, eu acho que só isso é um excelente presente. É perceber que a diáspora portuguesa hoje em dia é feita com pessoas da sua idade e mais novas, com 20 e poucos anos, não é? Sim. Portanto, nunca sabe se não serão eles a querer receber por onde andam, nos Luxemburgos de agora e na Inglaterra e por aí adiante, queiram receber lá os Amor Eletro e mostrar aos ingleses e não só. Exatamente, o que se acho que também poderemos ir por aí pelas comunidades portuguesas de uma geração mais nova que está ansiosa porque temos tocado e fizemos alguns espetáculos lá fora e temos essa noção. Que estão ansiosos por aquilo que há de novo em Portugal. Claro. E por mudarem um bocadinho também a mentalidade cultural e aquilo que sai de cá e que lhes chega a eles, basicamente. Fico satisfeito de ter puxado à colação este assunto, porque conseguiu, quem nos ouve, demonstrá-lo com maestria. Muito obrigado, Marisa, pela disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova. Muito obrigada eu pelo convite e por poder ter esta conversa, que não é usual. Poder ter conversas deste tipo numa entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado, eu também. São as pessoas que possibilitam isso. Eu apenas me limito a tentar puxar por elas. Muito obrigado pela disponibilidade e, claro, não marcamos data, mas já fica a saber que no próximo disco, aí estás, é o concerto aqui perto e iremos bater ao ferrolho uma vez mais. Claro que sim, e nós estaremos lá para responder. Um abraço, obrigado. Muito obrigada, beijinho. Obrigado, Marisa. Obrigado a todos. Obrigado a nós. Hoje o dia é mortal, já não tenho tempo. O papel já chegou e ninguém me avisou que esta casa mudou, sangrava por dentro. Eu vi a razão, não vou deixar. nem disfarço um momento. Tens o meu coração, não vou deixar.